Você sempre vem, você sempre volta. É um vai e vem, que não sai de órbita. Me acostumei, nem tranco a porta. E da vida torta, não sai de moda. Tenho tanto de você em mim, você também. Tem tanto de mim em você, sabe bem que é tanto amor. Meu coração transborda e escorre pelos olhos. E quando abra, a solidão.